E for preciso eu até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas não dura o dia seguinte, sabe que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor. Aquela mexidinha só você que tinha. Ai, meu delicinha, volta pra vida minha. Ai, meu delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Rohane Araújo. Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso eu até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas não dura o dia seguinte, sabe que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Ai, meu delicinha, volta pra vida minha. Ai, meu delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Só você que tinha.